Football 370, saída Puka. 370, subida Puka, gol 9250. 7-2-3, nível pouso, pistão 0, trem de pouso embaixo, bem travado. 09, gol, vai ser. Controle, coordena por favor o azul 500 no voar bridge. Pior controle. Aguarde de coordenação azul 5001. Valeu. Olha o gol 9250. 9250, prossiga. Possibilidade de voar a Cajuda presente, senhor? Aguarde coordenação. Obrigado. Sou localizador 6212. 6212, completa LS X-Way, chamado Torre 18 decimal meio. Torre 286, chamada 6212. Azul 5001 no da presente, direto bridge. Bridge, obrigado, 5001. 76212, é parte externa. Portará. Paxo Rio 9810 com 3 horas e 20 e o POB de 4 Galeão. Autorizado táxi em frente, segunda à direita via Índia, do ponto de espera da 10, torre 118 decimal meia, o ajuste 10111. Tem um bom voo, Rio 9810. Em frente, segunda à direita Índia, 18620 com a torre, 1011, obrigado, bom serviço. Da mar e desça para 3.000 pés, 1011 altímetro. Solo 38, livre à direita, solo 121 decimal 9. 9723, livre à direita, 219, boa noite. O 9250, está autorizado o Romeu Fox 018. Graças da presença, Romeu Fox 018. Gol 9250. Gol no 868, desça para 2.000 pés, autorizado LSX-Way, reporte localizador. 2.000 pés, autorizado LSX-Way, reporte localizador, mais 1723, boa noite, taxi é via Alfa e reporta para ingresso, taxi Juliette. Via Alfa, reporta para ingresso na Juliette, gol no 723. 11, altímetro no 09. 09, ele posta 0-6212. Oi, Salvador, é o Rio 9810, boa noite. Boa noite, 9810, após o Oceané na curta final, a linha mantém no 0. Após o Oceané, a linha mantém no 0, Rio 9810. 251, alterna 13325. 251-3325, uma boa noite. O 500. 9250, chame o centro Recife no 2545, alterno 2685. 2545, gol 9250, boa noite. Boa. Canair 6212, solo aos 40, livre à direita, solo 121, decimal 9. Para ingresso, voo 9723. Voo 9723, ingresso Juliette, portão 10, vai ficar atento à viatura follow-me no traverso do portão 07, que vai conduzi-lo até o portão 10. Ok, seguindo follow-me até o 10, voo 9723. Ono 0, vento 080 graus, Ono 0, né? Iniciando da Ono 0, Rio, na Vetra 0. Xané 6212, boa noite, taxi via Alfa e Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, 05. Autorizado o localizador do X-Ray, boa noite, 1868. 1868, completa a ILS X-Ray, chamada Torre 118, decimal 6. 16, 1898. Salvador, voo 9868, localizado, localizador, baixado da base. Voo 9868, reporte externo. Confirme? Reporte externo, 9868. Baixando externo, voo 9868. Rio 9810, decolado aos 42, controle 120 decimal 8, bom voo. Obrigado, senhor. 1208, ok? Afirmo. Passou externo, voo 9868. Voo 9868, livre pouso na 10, vento 080 graus com 13 nós, altímetro no 0 no 0. Livre pouso, altímetro 0, 1 no 0, voo 9868. Salvador, confirme a frequência do controle para o Rio. 120, decimal 8. Ah, ok, 1208, obrigado, senhor. 224, está livre, o pushback acionar e chama táxi. É, a gente vai chamar táxi na 224. Controle, Salvador. Muito boa noite, Rio 9810, decola na sua escuta. Boa noite, 9810, contato radar de decolagem da presente, voo direto Leda, submantenho 340. Da presente direto Leda, subindo para o 340, o Rio 9810. 8868, solo aos 45, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, Gol 9. Salvador, boa noite, 8868, boa noite, táxi via Alfa, reporta antes da táxi Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, boa noite, galera. Autorizado o procedimento, 3178. 3178, 2000 pés em descida, 1010, 10, livre LS, acuse lock. 1090, descendo para 2000, vai acusar no lote, tá 3178. No 8868, mantém antes da Juliette, o portão previsto é o 01, está sendo desocupado agora por um foco a 100 da Avianca. Autorização, Maceió. 1134, boa noite, pronto, cópia. Aqui é Maceió, senhor. Autorizado Maceió, nível 370, via Upper Whisky 58 até Orago, após direto, decolagem é pistão no zero, primeira curva à esquerda no perfil Puca, transição Aru. O controle Salvador 1208 e 5163 no transponder. A 370, Maceió, APV 58, Orago, com direto Caju, decolada 10, com curva à esquerda, Puca, Aracaju, 128, controle, 5163, transponder, gol 1134. Correto, portão 09, chama pronto, gol 1134. Trabalhamos, gol 1134. Salvador, uma boa noite, tá 3178, final baixar travado. 2 horas e 10, é autonomia. 129, altímetro no 09. presente com 1010, livre pouso, tô 3178. 4. Índia para 10, ponto espera 118.6, 1011, obrigado, uma boa noite, 6224. 0. Salvador, Xané 6224, ponte espera da 10. Xané 6224, Lima, mantenha no 0. Ali, mantenha 6224. Trisuno 78, solo 53, livra direita, solo 21 decimal 9. Direito 219, 3178. Solo, Salvador, uma boa noite, tá 3178, lembrou, não sei, escuta? Tá 3178, Alfa Juliette até o portão 612. Alfa Juliette pro 612, é 3178. 210, Xanã 6224. 224, decolado ao 55, controle 120.8, bom voo. 1208, final 6224, obrigado, boa noite. Controle Salvador, Xané 6224, boa noite. 6224, boa noite, contato, radar na decolagem, suba 190, saída Puca. 190, Puca, Xané 6224. Salvo Gol, 1134, posição 9, pronto para pushback. Tom 9, está livre, chama pronto para o táxi, Gol 1134. Mandei para o táxi, 1134. Bono 098, boa, prossiga na chegada da Mari, desça para 3.000 pés, 1011 é o time. Estimativo está livre, direto Itap. baixo, voo 1134, POB 68, 2 horas e 15, alterna Salvador. Autorizado táxi via Pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10, chama a torre 118.6, o ajuste 10.10 agora, tem um bom voo, voo 1134. 1010, via Pátio, via ponto de espera 118.6, muito bom trabalho, senhor, até a próxima, obrigado. M224, chame Centro Recife, no 2545, alterno 2685. 2545, 2685, chame 6224. Salvador, o voo 1134, próximo ao ponto 0109. Voo 1134, a linha decola da 10, vento 070 graus com 99. Tudo bem, a linha decolar com 1134. 34, decolada 06, controle 120, decima 8, bom voo. 208, bom trabalho, senhor. Até a próxima, obrigado. Controle Salvador, o gol 1134 decolou Puka. Gol 1134, contato, radar na decolagem, suba 370, saída Puka. 370, perfil Puka, gol 1134. Voo no 098, após escape Voituna, desça para 2.000 pés e LSX foi autorizado, reporte lucro de 12. Pois senhor, após escape Dona 2000 e 11 Palmarais, estabilizado, localizador, voo no 1134, sua atenção está restrita ao nível 350. 350 restrito, aceita como final, gol 1134. Cruzo LS com 1098. Gol 1098, completa LS X-Ray, chamando Torre 18 decimal meia. 86, boa noite, 1098. Torre Salvador, gol 1098, boa noite. Gol 1098, reparte externo. Externo, voo 1098. Voo 1098, livre posição 1-0, vento 070 graus com 1-2-9, altímetro 1-0-1-0. Ele ficou 1-0, voo 1098. 5, alterno 2005. 3545-2085, uma boa noite, obrigado. Boa. Desça e mantenha nível de voo 050, chegada Mari 4107. No 098, solo no 5, livre à direita, solo 121 decimal 9. 098, boa noite, Bruno. 1098, boa noite, taxia via Alfa e Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, 02, 098. 3152 descending maintain, flight level 060, Mar arrival, Kionation 010, turn 3152. 1010, então 3600, desse mantém nível de voo 070, 3600. Azul 4107, desça e mantenha 2000 pés, livre LS 1010, 10010, acusa o localizador. 2000 pés com 1010, livre LS, acusa o localizador. 1868, boa noite. Autorização, Aracaju. Gol 1868, pronto, cópia. Pronto. Autorizado Aracaju, nível 2, 3-0. Decolagem pistão no zero, primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, Jamo, após direto Aracaju. O controle Salvador 120, decimal 8 e 5175 no transponder. Relação ao transponder, por favor. 5175. Já 230, Aracaju, colada 10 com a esquerda, Puca, Jamo, Aracaju, 208, controle 5175 no transponder. Correto, portão 01, chama pronto, gol 1868. Gente, tá no 01, já tá pronto já. Gol 1868, deixa eu ver aqui pelo menos. Autorizado, chama táxi, gol 1868. Bora. Solo, Salvador, boa noite, o Martins, Alfa. Irmão do TAM, Mike X-Ray Alfa. Positivo, Mike X-Ray Alfa, autorização de rebalco do feedback aqui da posição 6 para a posição 7, bate 1. Do portão 612 até o portão 07 do Pátio 1, está livre o Mac X-Ray Alpha, reporta ao término. Ok, muito obrigado. Clear down 2000, clear ILS approach, come establish localizer course down 3152. 2000 feet, clear to ILS and go establish 3152. Estou no ILS azul 4107. 4107, torre 1186. 186, azul 4107, boa noite, obrigado. Torre Salvador, boa noite, azul 4107, tá a 2 milhas para o externo. Boa noite, reparte externo 4107. Estarei 4107. Zero, zero, desça e mantenha 3000 pés, 1010 ao ajuste. até 258, vê se mantém a nível de voo 050. Chegada Mari. Pouso 4107, livre pouso na 10, vento 080 graus, cono 3 nós, altímetro no 0 no 0. Livre pouso na 10, azul 4107. Foi na proa 0620. Está liberada. Solo Gol 1868, para o TAC, POB 096, 2 horas de autonomia, antena Solo 2. Autorizado direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, o ajuste 10, tem um bom voo, Gol 1868. Direita Índia, no ponto de espera 2860, ajuste 10, 10, dado, bom trabalho. ILS, runway 15, runway 152. 3152, clear ILS, calm, power 186. 186, 3152, thank you. Gente, mantém o ponto de espera no 868. Azul 4107, boa noite, táxi Alfa e Juliette, até o pátio 3, no modo 04. On final approach, bend gear down and lock it. 103152, clear to land runway 10, wind 080 degrees with 13 knots, QNH 1010. 1010 and clear to land runway 10152. 0 com a informação alta, autorização Campina Grande, do 3. Gol no 1170, autorizado Campina Grande, nível 370, via Zulu 10 até Neuma, após direto. Decolagem pistão no 0, primeira curva à esquerda, realiza o perfil PUCA, transição Zipar. Frequência do controle em 120.8 e 5177 no transponder. Autorizado 370 Campina Grande, amplo Zulu 10, Neuma direto Campina Grande. Decolando a pista 10 com curva à esquerda, pulsa transição de par. Contorno 208 e o transporte 5177, o 1170. Posicionamento correto, portão 03 chama pronto, gol 1170. Vai remontar, 1170. Então 3600, chama a torre no 86. 3600, 3600. Torre 3600, 2 milhas em dia serra, baixada e travada.